Start now, Lip Jerk. Então, galera, tá começando o sétimo Game Track aqui no blog do Melo X. Monster Kill! E é lógico que não vamos falar de 007. Yay! Antes de qualquer coisa, vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuza e minha principal habilidade é trocar de roupa pra cada ambiente que eu passo. Aqui é o Fernando. Não! E aqui é o Snake e... Então, pelo que vocês perceberam, a gente tá com um cast intuitivo que lembra o agente James Bond, mas não vamos falar dele. Por quê? Não tem música tão interessante nesse jogo quanto o Metal Gear Solid, né? E o Metal Gear Solid nada mais é que um jogo de stealth, como se fosse um agente. Corrijam se eu estiver certo ou errado. Então, antes de começar a falar dessa grande série aí, uma das mais complexas dos games, criado pelo Hideo Kojima, aquele japonês maldito, vamos para a leitura de comentários e e-mails. Voltamos já! Estamos aqui na leitura de e-mails e comentários do Game Track, né, o podcast musical do Melo X. Hoje eu tô aqui com a presença do Pen. Eu? Então, o Pen tá aí comigo hoje, né, o Pen participou do terceiro Game Track, né. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura de e-mails. Pode ver que eu tô bem feliz porque recebi um e-mail aí. Eu vou ler no final aí pra vocês. O que é importante a gente salientar aqui de início, durante essa leitura de e-mails, né, que o pessoal comente mais. A gente tá recebendo mais comentários, a gente tá bem feliz assim quanto a isso, né. Bem, diz pra galera qual que é o e-mail do GameTrack. GameTrack.mlx@gmail.com. E também diz aí pra galera qual que é o Twitter do MeiaLuaX. É o @MeiaLuaX. Isso. Lá no Twitter. Uhum. Então, antes da gente começar, um principal recado aí, que é nessa última sexta-feira aí, no dia 23, a gente teve um viral aí no Twitter, que foi a respeito do jogo justo. A gente aqui do Game Track, a gente tá dando apoio a essa campanha, né? Essa campanha, ela visa reduzir a quantidade de tributos e impostos nos preços dos jogos. Finalmente, né? Finalmente, pelo né, cara? Deus. Então, se você tem Twitter aí, ajude a divulgar. Eu vou colocar o link do site. Tem bastante gente apoiando, então a gente não vai ficar pra trás, também vamos apoiar. Então, o próximo recado que a gente vai deixar aqui é informar que a equipe de eventos do Melo X vai estar organizando um campeonato de Guitar Hero no evento Gaijino Fest, na edição de 2010, no dia 8, lá no Blood Bar, na rua Carlos Cavalcante, número 1212, ali no São Francisco, pra quem mora em Curitiba, né? Então, não deixe de participar dos campeonatos aí do Melo X e tá dado o recado. Então, primeiro comentário o Pen vai ler, né? Então, Pen, manda aí. A Isabela tá falando que pra ela, esse é o melhor até agora, principalmente pelo Outgust, que é muito viciante. O tema de Mirrors é Portal, que ela nunca jogou, devia jogar, mas já conhecia a música antes, e é ótima também. Dalsin também foi perfeito. Ela gostou. Não, ela criticou ali no final do comentário, ela falou, e fala sério, cachista... Barack Oblanca? Ela deu risada que a gente fez pra quem escutou o cast até o final, né? Viu que a gente colocou alguns créditos lá, o Snake tava impossível nesse dia, né? Então, o segundo comentário aqui é da Giza, né? A guria nerd, mais nerd de todos, certeza. Mais uma sequência de músicas boas, hein? Eu adoro música do Medal of Honor em especial. Portal parece interessante, deu até vontade de jogar. Zangief me faz lembrar o meu amigo do Rio, que adora o cara. Parabéns, galera. Então, o terceiro comentário aí do Ângelo Urigeller Franco. Eles, muito massa a playlist. Wild Guns é copy-op clássico. Uma sugestão de tema para o próximo cast. Melhores músicas da era 8-bits. Não vamos dar spoiler aqui, a gente tem esse plano aí. Então, fique guardando. Eu lanço quantos anos ele tem, cara. O próximo comentário aí é do Andrei Ellis de Souza. Eu não sei que deve ser Andrei Lourenço, sei lá. Ele coloca assim, a música de Still Alive, do Mirror Jet, é muito linda. tanto quanto a cantora. É, curti também a playlist em geral. Tá na hora de fazer uns casts sobre música de Warcraft, né, galera? Parabéns, gurizada. Então, lê o último comentário aí do Rubens. Rubens Tonigat. Cara, sensacional o cast sobre músicas de games. Wild Guns é um game do caralho. Portal e Mills ainda não joguei. Sou dos consoles. Em breve vou melhorar meu computador. Quanto à trilha de Medal of Honor, sempre gostei desse tom orquestrado. E, para mim, música de Street Fighter tem que ser do Ken e do Guile. E, finalmente, a gente teve o segundo e-mail aí, e foi de uma pessoa que eu admiro pra caramba, né? É, o e-mail foi enviado pelo Matheus Six, lá dos chapas do Super Controle Podcast, o antigo Dreamcast, né? Ele diz assim: fala, gurizada do Melo X Game Track. Vim parabenizar vocês pelo excelentíssimo trabalho. Sempre gostei dos casts musicais do Downloading. Tanto que nós do Super Controle fizemos um episódio de 17. E achei muito divertido. Agora, era o que tava faltando pra esse meio gamer de podcast. Parabéns pela escolha das músicas de Kings Ally. Então ele ficou com uma referência aí no final, né? É, de Kings Ally do Portal, né? Quem conhece aí já sabe essa frase de cor. Eu fico muito honrado aí que o Matheus, o Six aí, tenha mandado um e-mail pra nós. Então, Pen, muito obrigado aí pela participação na leitura de e-mails. Beleza. Beleza? Então vamos voltar para nosso cast de Metal Gear Solid. Até mais, pessoal. Então, voltando da leitura de comentários e de e-mails, vamos começar com essa grande série do Hideo Kojima, né? Que começou com essa série do Metal Gear Solid em 87, criando o título do jogo como Metal Gear. Esse Metal Gear primeiro aí, ele saiu pra quais consoles, Snake? O primeiro Metal Gear, ele saiu pra SNES e principalmente pra MSX, cara. É, tem umas outras versões aí que normalmente as pessoas não consideram, que é pra PC e pra celular. E uma curiosidade sobre a versão de NES do Metal Gear é que ele não foi aprovado pelo Kojima. E diferente do MSX2, é que ele saiu com umas coisas bem nada a ver. A abertura é um pouquinho diferente, alguns personagens diferentes. A cor do Robo Snake era uma cor bem cítrica, alaranjada, que não tinha nada a ver com aquela característica de stealth, né? Sabe o que tinha mais interessante nesse jogo? É que esse jogo, pra época, ele foi bem revolucionário em dois motivos, assim. Um, pela história, que é bem complexa, né? E a outra coisa bem importante é que a jogabilidade é uma coisa bem diferente. Os elementos de jogabilidade que o Kojima colocou nesse jogo como a parte ele de... Ele foi o criador do estilo. É, ele foi criador do estilo. Isso que a gente tem que salientar aqui. Mas pra época, cara, isso foi revolucionário. O Kojima, ele pegou e pensou no futuro. Então, num jogo de 87, ele pegou e criou uma história ambientada em 1995. E o Solid Snake, que é um agente secreto recém-recrutado do Foxhound, é enviado para a África para se infiltrar na base de Outer Heaven para salvar o seu colega Gray Fox. Durante essa missão, é traído por Big Boss, líder do Outer Heaven, que acaba se revelando o verdadeiro líder dos mercenários de Outer Heaven. Nessa missão, Solid Snake destrói o Metal Gear que eles estavam construindo no local, detona os planos do Big Boss. Vale lembrar que nessa época, quem enviou ele lá pra Outer Heaven foi o próprio Big Boss, que ele, nessa época ele era o chefe da Foxhound. E o Big Boss, ele na verdade ele é um grande... Porque ele falou assim, ó, vai lá ver como tá a situação lá. Aí ele reporta pras nações lá, né, que o Solid Snake tava trabalhando, dizendo assim que os caras estavam mexendo com armas nucleares. O Solid Snake descobre que o Big Boss tá por trás de tudo isso. E ele consegue destruir ele, né? E ele acaba descobrindo uma coisa pior ainda do que destruir ele. É o que acaba influenciando em todos os outros jogos, que Big Boss nada mais é do que o pai de Snake. Entendo, né? É que ele é um clone, né? O Solid Snake, ele é o clone do primeiro Snake que teve da agência da Fox, que depois foi tornar a Foxhound. E esse primeiro Snake, né, que foi conhecido como Big Boss, teve como objetivo, por causa de uma série de complicações, que essa semelhança do Big Boss com o Solid Snake, ele não é apenas genético e de semelhança física. A história deles é parecida, porque os dois foram enganados para atingir um objetivo do país dele, para a vontade deles. O Big Boss, ele era conhecido como Naked Snake, né? Nesse Metal Gear 1 aí, o Solid Snake, ele descobre que essa base de Outer Heaven tem uma máquina de guerra bípede, né, bem foda, que é essa máquina de guerra. Sabe explicar mais ou menos como que funciona essa Metal Gear, Snake? A Metal Gear, ela é um protótipo, né, de robô, que ela pode carregar uma ogiva nuclear nela, e ela consegue simplesmente disparar essa ogiva em qualquer lugar do mundo, pra qualquer lugar do mundo. E ele tem um poderio de defesa próprio gigantesco, cara. Me diz uma coisa, esse Metal Gear, ele é controlado por uma pessoa ou ele é uma inteligência artificial? Não, ele é controlado por uma pessoa. Ah, então tem uma pessoa pilotando dentro. Tem. Ah, tá, eu não sabia. Então, agora vamos falar do Metal Gear 2, que é o Snake Revenge. O Metal Gear 2, ele se passa 4 anos depois do Metal Gear 1, se passa em 1999, mas o planeta tá enfrentando uma crise de combustível. E aparece um cientista chamado Kilmarv, e ele desenvolve o Oilix, que é um combustível de alto rendimento e de custo bem baixo. Só que como ele é um cientista que vai dar uma vantagem para um determinado país, a organização Outer Heaven, que era coordenada pelo Big Boss, que foi morto pelo Solid Snake no Metal Gear 1, sequestra ele e usa ele para benefício próprio, né? Aí a Foxhound chama mais uma vez o Solid Snake. Gray Fox, que tinha aparentemente desaparecido no primeiro jogo, ele volta e ele tá do lado do Big Boss, porque o Big Boss, antigamente, ele tinha salvo a vida dele duas vezes, ele tá lá prestando um favor. Luta final do Metal Gear 2 é o Snake contra o Gray Fox num campo minado. No final você tem você enfrenta o Big Boss, né? Finalmente. Aí dessa vez o Solid Snake consegue derrotar ele, mata ele. Só que no final o Big Boss diz pro Snake: mesmo você querendo me matar aqui, você não vai conseguir livrar dessa maldição que é amar o combate. Então, depois que ele derrota, ele sai com uma mentalidade assim um pouquinho diferente, ele sofre um impacto psicológico desse diálogo aí, e parece que ele se isola, né, depois desse jogo. Isso mesmo. Ele vai pro Alasca? Ele vai pro Alasca. Vai pro Alasca, se isolar lá e passa um bom tempo lá. Ele volta só no 4, né? Não, ele volta no 1, tá, no beleza. Metal Gear Solid, que daí começa pra PlayStation 1. Então, já emendando a parte do Metal Gear Solid 1, vamos falar um pouquinho da história dele, que ele foi lançado pra PlayStation 1 e GameCube. Pra PC também. Pra PC também, mas um pouquinho depois. Mas na época de lançamento foi só pros dois. Uhum. Na verdade, foi só pra PlayStation 1 original, né? Uhum. O Metal Gear 1 foi adaptado pro GameCube com a engine do Metal Gear Solid 2. Mas a história, o princípio é o mesmo. Uhum. Não mudei nada. Uma curiosidade a respeito do nome do Metal Gear Solid: não é porque o protagonista do jogo é o Solid Snake. É porque teve uma transição do jogo 2D, que tinha lá no MSX e no NES, pro PlayStation 1, né? E você teve os gráficos mais sólidos, né? Então é uma forma de só de interpretar o nome, não que seria voltado pra ele. E também... Vale dizer assim, que o hardware do PlayStation 1, o Hideo Kojima foi uma das únicas pessoas que conseguiu usar 96% da capacidade do PlayStation 1. Foi um avanço impressionante, porque não é apenas o gráfico em si, né? Bom, Metal Gear Solid 1, ele se passa em 2005. O governo americano pede pra Solid Snake se infiltrar numa base no Alasca da Foxhound, que se rebelou contra o governo dos Estados Unidos. E essa base da Foxhound se encontra numa das ilhas do Alasca, que essa existe, chamada Shadow Moses. Oh, que massa. Ele descobre que ele é um clone do Big Boss. Aí ele entende que o Big Boss é o pai dele. É, entre aspas, né? E ele é um clone, só que lá também ele descobre que ele não é só um clone. Ele tem um irmão gêmeo chamado Liquid Snake, que é totalmente o oposto da personalidade dele e dos genes também. Tanto que, uma coisa interessante de ressaltar, Solid Snake, ele possui, na combinação genética dele, ele possui todos os genes dominantes. Toda a cadeia dele, todos os genes são dominantes. E o Liquid Snake, ele possui todos os genes recessivos. E o Liquid, ele tem essa raiva do Solid Snake, porque ele se sente inferior. E lá tem uma série de confusão, que ele começa a enfrentar várias pessoas, né, com características especiais da Foxhound. E nessa série também, Gray Fox retorna numa armadura, a princípio só como um ninja cinza. Ninguém sabe quem que ele é, o que que ele é, só que ele tá tomado... Pelo espírito da vingança! Isso mesmo, muito obrigado. Aí a roupa dele, ele começa a ficar meio doidão. Eu, make me feel alive again. Exatamente. Daí ele percebe qual que é o verdadeiro objetivo dele naquela base, né? Porque o governo dos Estados Unidos quer eliminar toda a Foxhound, toda a unidade da Foxhound, que por algum acaso pegaram todos os agentes especial da Foxhound e colocou naquela base da Shadow Moses. Daí eles se rebelam, pegam o projeto do Metal Gear e usam aquilo como chantagem para ganhar um dinheiro e evitar. Daí com a vinda do Solid Snake, eles colocaram uma injeção nele com um vírus chamado FoxDie. Esse vírus, cara, ele é um vírus programado, porque ele só atinge um determinado código genético. Então, por exemplo, eu tenho o vírus, só que eu não morro porque esse vírus não está programado pro meu código genético, mas está programado pro código genético dos Zabuza, por exemplo. Aí, se eu passar perto dos Zabuza, o Zabuza é contaminado e ele morre. Morre por ataque cardíaco. Que foda! Mas o chefe da DARPA e o da Armstech, lá, o presidente da Armstech, eles morreram pelo FoxDie, então. Isso. O Donald Anderson e o Kenneth Baker. E vale falar, já que a gente comentou, né, no começo do cast, que tem o 007, o Snake, como bobo nem nada, ele também tem a sua mulher. A sua Bond Girl. Sua Bond Girl, entre aspas. Ela se chama Meryl, ele se encontra com ela após o chefe da DARPA, né, morrer com o vírus do FoxDie. Ela é sobrinha do Coronel Campbell. O Coronel Campbell, ele é o cara que tá coordenando essa missão. Ele possui alguma das informações que o Snake não sabe, né, só que como foi ordens dada a ele como coronel, ele não podia estar revelando todas as informações pro Snake, pra não comprometer a missão. Que era essa função dele de estar passando o vírus para toda a base da Shadow Moses. Solid Snake se enfrenta com o Liquid Snake em quatro combates. Então, já emendando aqui, que a gente tava no Metal Gear Solid 2, parece que a história, né, ela cronologicamente, ela ocorre em 2007, né? O objetivo de você jogar com o Snake é você impedir o Ocelot, ele fazer um novo tipo de Metal Gear, né, que é o Metal Gear Ray. Opa, Hadouken! Fale! Ele não tá impedindo de fazer, ele tá impedindo de roubar o Metal Gear Ray. Ah, tá, então tá. Porque o projeto do primeiro do Metal Gear Rex, que eu esqueci de comentar no primeiro do Metal Gear Solid, o Snake enfrenta o Liquid Snake no Hind, no helicóptero. Uhum. Ele enfrenta no Rex, ele contra o Metal Gear. O Metal uhum. Gear, ele explode, aí os dois descem na porrada. Sai na mão, e depois do carro. Você pensa que aquele desgraçado morreu, só que ele não morreu. Ele é vaso você ruim. Tá fugindo da base de carro, aparece o desgraçado atrás com o carro atirando em você. Aí, depois de tudo, o carro capota em cima dele, aí sim ele morre. Obrigado. Aí o que que acontece? Ele, no meio dessa missão, aparece o Ocelot, que teve um dos braços cortados pelo Gray Fox no Metal Gear Solid. Um dos braços dele foi implantado o braço do Liquid Snake. Aí ele começa a ter umas vertigens, ele começa a ter uns pesadelos por causa do braço do Liquid. Só que isso vai ser explicado mais ou menos no 4 o porquê disso. Como o Snake foi dado como morto, apareceu um novo agente Snake da Foxhound. Só que como questão de nostalgia, eles preferem mudar o codinome de Snake para Raiden, que é o Jack the Ripper. Conhecido porque ele foi um soldado mirim, mercenário. O moleque era o capeta. Daí... Hã? O moleque era o capeta. O guri era o capeta. Ele tinha 14 anos e era o serial killer. Daí ele vai, entra na Big Shell. Daí acontece esse negócio do Ocelot roubar o Metal Gear Ray. Explode o cargueiro onde que tá o Metal Gear Ray. E o Snake desaparece de novo. Aí começa a missão verdadeira que você joga com o Raiden. A missão do Raiden é resgatar o presidente dos Estados Unidos, que está preso na Big Shell, com um grupo terrorista chamado Dead Cell. Aí o Raiden torna o jogo um pouquinho mais... Não é o mais favorito de todo mundo. Ele tem um pouco mais de ação. Você pode ter essa característica do stealth, né? Uhum. Só que não acaba sendo tão... Não tem tanto ponto assim pra você se esconder, né? Uhum. E ele tem umas características que vale também a pena comentar. O Kojima percebeu que ele perdeu o público feminino no Metal Gear Solid. É, o Ray, ele vem de uma pesquisa que o Kojima fez com as mulheres, né? Isso mesmo. Tanto que ele é loiro. É o perfil japonês, assim, né? Ele é aquela coisinha mais bonitinha. Ele é loiro, de olhos azuis, de cabelo liso e longo. Ele é um ninja de cabelo loiro. loiro e olhos azuis, entende? Tanto que é tão apelativo pras mulheres que tem uma hora que o Raiden fica pelado. É, pelado, depois de uma pelado, tortura, pelado, né? Tirou do saco. Então, Metal Gear 3 é a origem de tudo. Cara, Big Boss, você percebe que o Big Boss, de toda essa história acontecer, ele não é o vilão da história. O que acontece dele ter matado a tutora dele, né? Que era a Boss. Por isso que quando ele mata, o governo dos Estados Unidos dá o codinome pra ele de Big Boss. O Snake, o Big Boss, o primeiro codinome dele foi Naked Snake, porque ele foi soltado na Rússia em 1964, em plena Guerra Fria, onde qualquer peido americano era um susto pros russos e qualquer peido russo era um susto pros americanos. Ali era um momento tenso. Era nessa época que o relógio do Apocalipse lá tava marcando próximo da meia-noite, né? Isso mesmo, tava quase marcando 4 pra meia-noite. Só um detalhe ali, um paralelo. O Kojima, ele pegou e fez uma cronologia, assim, da história mesmo da série dele com os acontecimentos que aconteceram, tipo, de verdade, na história ali. As coisas militares, assim, e tudo ele coloca relacionado ao jogo. Esse do Pedro da Rússia e do Pedro dos Estados Unidos é totalmente ligado ao relógio nuclear. Daí o Snake vai pra Rússia, né? Só que ele vai simplesmente com uma pistola, com um sonífero e uma faca. E daí ele vai o codinome de Naked Snake, que é a cobra pelada, que não tem nenhuma arma pra se defender. O codinome de cobra, que ela foi considerada, digamos assim, pela Bíblia, né? O primeiro tipo de espião. Daí que acontece o desenrolar da história, né? O Snake vai lá, a princípio, pra resgatar uma ogiva nuclear que foi roubada dos Estados Unidos e resgatar um cientista que está desenvolvendo uma espécie de armamento militar que consegue disparar esse míssil nuclear de qualquer lugar para qualquer lugar, né? Ele vai lá, daí que ele descobre qual que é a verdadeira função dele. Ah, e vale também lembrar que ele tem outra Bond Girl aí, entre aspas, que é a Eva, que é uma loira que tá infiltrada do lado russo. Com um decotão enorme. Isso, um decotão naquele frio do cacete, e ela com o decotão pra fora, né? Ou seja, ela tá conseguindo conquistar os inimigos só com o decote. Claro. E ela se passa como uma secretária da organização russa lá, que é Os Cobra, né? E ela se passa como secretária a Tabata, se não me engano, o nome dela. Mas ela, a Tabata barra Eva, ajuda o Snake a dar algumas informações do que tá acontecendo no ambiente, né? Onde que tá o Shaggy, o que ele tem que fazer, o que ele tem que pegar. E ela tá dando umas ajudas de vez em quando, de carona. É bem legal, assim. Daí que o Snake percebe qual que é a verdadeira função dele, que ele tá lá na Rússia. Porque ele tem que pegar o que chamam de o legado dos filósofos, o Philosopher's Legacy. Que eles comentam no Metal Gear Solid, no Metal Gear Solid 2, quem são os filósofos, o que são os filósofos. Só que fica aquela coisa assim meio sem entender, né? Os filósofos é uma organização de 3 países, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles guardam esse dinheiro. Esses 3 países é os Estados Unidos, a Rússia e a China, que eles pegam o dinheiro no valor de 3 bilhões de dólares e eles pegam essas contas e espalham pro mundo inteiro. Só que o que acontece? Por causa da cortina de ferro, por causa da Guerra Fria, a Rússia quer a parte do dinheiro dela. Daí ela vai lá e pega esse microfilme que contou em todas as contas de banco e fica pra ele o dinheiro. Aí a função do Snake é ir lá e pegar esse microfilme que tem todas as informações bancárias, né? Só que esse microfilme tá na posse da mão da Boss. E, por consequência, o Snake tem que matar a Boss. Só que o que eles não sabem é que a Boss foi mandada pra Rússia pra se infiltrar na Rússia, como se passar como aliada, conseguir a posse do microfilme, e por intermédio do Snake, o Snake deveria matar ela pra ela se passar como traidora dos Estados Unidos e conseguir recuperar esse legado. Ela morre pro país. Isso deixa o Naked Snake putaço da cara. Tanto que ele volta pros Estados Unidos, né? Depois que ele estoura o Shaggy, ele mata todo mundo. Uma e coisa que a gente esqueceu de contar. Não, por que que não ia ter o Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4? Porque um dos encontros que ele tá lá, o Naked Snake se encontra com o Ocelote. Em 1964, o Ocelote tem cerca de 24 anos naquela época, sabe? Ele é um piazão, assim, só que ele é tão bom quanto ele era velho no Metal Gear Gear 1 e no Metal Gear 2. Nos Metal Gear novo, né? Mais recente, do, digamos assim, na ordem cronológica. E ele lá, ele se enfrenta, ele embola o Ocelot. E como o Naked Snake e tem essa conduta militar, né? De respeitar um soldado desarmado, ele deixa o Ocelot inconsciente e vai. Simplesmente deixa ele deitado no chão. Uma coisa assim que você podia matar o cara ali e as outras séries do jogo não poderia acontecer, sabe? Tanto que se você mata ele, dá game over, dá time paradox. Uhum. Só concluindo assim, né? O Snake vai lá, ele foge com a Eva. Aí a Eva conta essa história, né? De que ele teve que matar a boss pra poder proteger o país dele. E a boss estava do lado dele, no final das contas. E ele chega nos Estados Unidos descobrindo toda essa cutaia, né? Ele descobre que existe essa organização secreta chamada Filósofos, né? Tanto que os filósofos, eles comandam quem que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. É como se fosse uma Illuminati, sim. Só que eles têm tanto mais poder do que a Illuminati, se você tem uma ideia. Ou você acha... Ou não, né? O Illuminati pode ser uma coisa perigosa. A gente não sabe até hoje. Espera. Não tá aqui pra descobrir. Aí ele vai lá e o presidente dos Estados Unidos vai cumprimentar ele, né? Ele simplesmente olha pra cara dele e ignora. Vira as costas e vai embora. E a partir disso ele vai pra Costa Rica. Aí já entra a história do Metal Gear Solid Portable Ops. Portable Ops e do Peace Walker. Ele conta a história de 6 anos depois desse jogo aí, onde mostra que o Snake já não tá usando o nome de Snake Snake. Deram o nome de Big Boss. E parece que ele é preso lá na Colômbia, né? O que é mais importante, né, nessa saga aí do Portable Ops, onde surgem os 3 clones do Big Boss, que é o Sólido Snake, o Solid Snake e o Liquid Snake, aquele que a gente citou antes. Só a gente não falou do Sólido Snake porque não sei. O Solid Snake, assim, não é um chefão, assim, tão... É o irmão do meio abandonado, sabe? Uma coisa, assim, que eu achei interessante, que também o porquê do Solid, Liquid e Sólidos... Você para e pensa, pô, mas já tem o Solid, por que os Sólidos? É que existem três estados do aço, quando você vai derreter ele, que ele tem o estado sólido do aço, de qualquer metal, né? Ele tem o estado sólido do aço, o período de transição do sólido pro líquido, que é o Sólidos, e o líquido. Aí você pega essa referência, né, que tipo, ele tá firme, ele tá mais ou menos firme e ele tá líquido. Uhum. Daí você pega essa referência e passa pro genes, né? O Solid Snake tem todos os genes dominantes, os sólidos tem essa mistura, essa tentativa de mistura de vantagens dos genes recessivos às vantagens dos genes dominantes, e o líquido só tem os recessivos. Agora vamos falar um pouquinho para não dar muito spoiler pra galera, do Metal Gear Solid 4. Então, Fernando, manda bala. Então, a sinopse que a história se passa em 2004. 2014. Então, quer dizer que é a sequência do Metal Gear Solid 2. 5 anos após os incidentes em Big Shell. Traz um mundo onde a intervenção militar em solo estrangeiro está proibida, aumentando a necessidade dos PMCs, que são as companhias militares privadas, para travar guerras de negócios. Então, quer dizer que a economia está se baseando... na guerra. A nanotecnologia tornou-se importantíssima, tanto para aumentar as habilidades dos soldados, como reforçar a fidelidade dos mercenários. Esse da nanotecnologia, tipo, a mente dos caras é controlada. Emoções, assim, dor. O cara leva tiro e consegue ficar 100% no combate. Ele não tem, tipo, emoções, assim. Ele pode matar quantas pessoas quiser. Então... O sistema nanotecnológico que os PMCs usam é chamado de Sons of the Patriots, que é o, tipo, quase o nome do jogo, né? As cinco maiores PMCs, que são os chefes do jogo lá, que é o Praying Mantis, a Ocelotor Vayakavuta, a Werewolf, a Pyrrhuv Armament e Riven Sword, são controlados por uma única companhia, a chamada Outer Heaven, que é comandada pelo Liquid Ocelot. É muita coisa, ele tem uma rede que controla as células dos PMCs e dos que não estão, como é que eu posso dizer, registrado como isso. Então a parte mais importante de tudo aí é... Ele já tava andando umas ao Big Boot. Pois é, com o mundo mais uma vez em crise, um desacreditado Solid Snake é jogado no Oriente Médio com a missão de eliminar definitivamente o Liquid. O jogo se situa em 5 localidades. No Oriente Médio, na América do Sul, no Leste Europeu, no Shadow Moses e no Outer Heaven. Falar só um pouquinho sobre as fases ali. Na fase do Oriente Médio ali, é onde tem maior tiroteio. Na América do Sul é mais na selva, tipo do Metal Gear Solid 3. A fase do leste europeu é a parte mais espionagem. No Shadow Moses lá é quase como fosse o Metal Gear Solid 1. E o Outer Heaven é tipo o 2. Aí é lá onde ocorre a batalha final. Muito, muito massa. Pelo que eu entendi, parece que era pra fechar a história, só que eles ainda deixaram pontas pra continuação, né? Sim. Sim e não ao mesmo tempo, né? Só mais uma coisa. Pode falar. O menu do Metal Gear Solid 4 é simplesmente o Overwatch. Ó, spoiler. Então, essa parte aí da história, espero que a gente tenha falado coisas certas. Se tiver falado coisa errada, manda e-mail corrigindo a gente aí, né? Tem muita coisa que você tem que citar aí pra completar a história. Vários personagens que a gente nem citou aqui, porque senão a gente perderia horas falando nisso, né, cara? Porque a história é tão complexa de tal forma aí, que a gente colocou os elementos mais importantes de cada história e de cada jogo. Agora a parte de música. Primeiro Metal Gear lá do MSX não tinha uma trilha sonora específica, né? No Metal Gear 2, o Solid Snake, aí já entra uma trilha sonora um pouquinho mais elaborada, né? Que ela é composta pelo estúdio da Konami mesmo. E ela é lançada pela gravadora King Records. Vamos falar a respeito da primeira música que o Fernando escolheu do Metal Gear 2. Metal Gear 2, Solid Snake. Isso. Introdução. Cara, essa música aí tem uma introdução bem importante, porque tem aquele elemento assim, de característica de espionagem na música. Claro que tem um elemento mais técnico na música, porque o limite do console não permitia colocar uma coisa mais atualizada aí. Era mais cara. É mais cara, né? Porque... E fazia milagre. Nossa, muito bom. Toca ela aí. aproveitando aí essa música do Fernando, eu também escolhi uma música aí desse jogo, Theme of Tara. Preferi escolher ela, que ela tem uma batida legal, assim, eu curti o estilo da música, e também pelo fato dela estar no jogo Super Smash Bros. Então, toca aí! Agora falando da trilha sonora aí do Metal Gear Solid 1, novamente ela é gravada pelo estúdio da King Records, só que diferente da composição do Metal Gear 2, ela é feita com outros instrumentos, né? Tem até um instrumento engraçado ali que é o Bozouk, não sei se é a pronúncia certa, que é um instrumento grego, que parece aqueles banjo elementos aí de contrabaixo, violino, percussão, teclado, e tem algumas músicas que são... com coro, né? Então, Snake, sua primeira música do dia? Bom, minha música que eu escolhi, ela já no final do jogo, você fechou. Dessa, quando você fecha, você tem duas escolhas. Ou você vai embora com seu melhor amigo na garupa, ou você vai com a gostosa na garupa. E uma escolha que você consegue fazer lá no jogo. Se você aguenta a tortura, ou se você desiste da tortura. Se você desiste, você vai embora com seu melhor amigo. Se você aguenta, você vai embora com a gostosa do jogo. Quando começa a passar os créditos, é The Best Is Yet To Come. A compositora da música, ela é Rika Muranaka. Ela escreveu outras músicas aí pra outros jogos, como Silent Hill 1 e do Castlevania. E ela é cantada pela Oifni Ferag. É um nome meio estranho, esquisito pra caramba, porque ela é irlandesa, né? Isso, ela é irlandesa. Lá os nomes não são dos mais bonitos. Se você é Craver Sexton aqui no Brasil, fica tranquilo que lá na Irlanda tem nome pior. Então tá. Então, Snake... Se me permite meter o bedelho na sua música aí, a letra dessa música é uma coisa muito, muito, como é que eu posso dizer, complementar ao jogo, né? Porque o jogo fala de guerra, assim, e daí guerra destrói coisas que você gosta, né? Aí essa música fala das pequenas coisas que deixam você feliz, que fazem você ficar contente, essas coisas. Muito, muito boa a música. O próprio nome da música já diz, né? Que o melhor ainda está por vir. Então, The Best Is Yet To Come. Vem aí! Agora, falando, aproveitando o Metal Gear Solid 1 aí, o Fernando vai falar de uma música também que ele escolheu desse jogo. A música que eu escolhi é a Encounter, e ela toca sempre quando você é pego por câmera, quando você é pego pelos carinha mesmo, é batalha contra chefe. É, pra mim, é a mais clássica do jogo, e toca ela aí. We'll be right back. Bom, agora falando da trilha do Metal Gear Solid 2, ela agora tem um elemento mais orquestrado na sua composição. Agora entra dois personagens importantes para as outras trilhas no futuro, que é o compositor americano Harry Gregson Williams e o compositor japonês Norihiko Hibino. O Harry Gregson Williams, ele tem outros trabalhos na parte de filmes, na parte cinematográfica, né? Só para citar aqui os trabalhos que ele fez o Prince of Persia, The Sands of Time, ele fez a trilha sonora do X-Men Orange, ele fez a trilha sonora do Reino Proibido, dos filmes do Narnia, Shrek 2 e 3, A Cruzada, Pequenos Espiões, Deja Vu, e além de outros trabalhos, é claro. O principal instrumento que ele toca aí é piano e percussão, né? Agora falando do Norihiko Hibino, ele é compositor e saxofonista, além de trabalhar na trilha sonora do Metal Gear Solid 2 pra frente, hein? Ele trabalhou na trilha sonora do Ninja Blade, Yu-Gi-Oh! Dawn of Destiny, do Yakuza, Commandos 3, No More Heroes, tem uma pancada de jogo aí, cara. Então, praticamente, o que você vai ver pra frente, as músicas são bem parecidas com Metal Gear Solid 2. A gente não escolheu nenhuma música desse CD, porque não marcou tanto a gente, assim, em suas composições, né? A gente vai falar aí da composição da soundtrack do Metal Gear Solid 3, né? Ele foi composto, novamente, pelo Norihiko Hibino e do Harry Gregson Williams, né? Ele tem algumas músicas cantadas. Bom, a minha música é do Metal Gear Solid 3, né? Característica bem clássica que o Hajio Kojima que tentou puxar aproveitando do 007 GoldenEye, Goldfinger. Porque como você passava na Guerra Fria e o Snake é um agente da CIA, ele aparece essa coisa bem característica da entrada de filme de 007, né? Que tem aquelas cenas, assim, aquela música bem melodiosa, algumas cenas, assim, da aventura do Snake, algumas cenas, assim, dele com a Eva. É bem bacana, assim, é bem aquela coisa de espião... Safadinho. É, bem coisa de espião safadinho. E essa puxada, assim, tanto que o Hideo Kojima considera o filme do 007 como uma das inspirações pro jogo, pra criação do jogo do Metal Gear 3. Quem canta essa música é a Cynthia Harrell. A letra e melodia foi desenvolvida por Norihiko Hibino. Vale falar o nome da música, que o nome da música é o nome da série do Metal Gear Solid 3, que é o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Toca aí. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life not for honor, but for you. In my time. A tree frog, it's ordeal, the trial to survive for the day. Cry! Então, é a trilha sonora aí do Metal Gear Solid 4, né? Ela foi composta aí pelo Harry Gregson Williams de novo, só que agora tem participação do Nobuko Toda, do Shusui Kobori e do Kazuma Dinouchi. Kojima falou que o Metal Gear Solid 4 ia destruir todos os anteriores em todos os aspectos. O único que eu achei que não conseguiu foi justamente nessa parte de trilha sonora. Não teve, assim, uma composição que pudesse matar as anteriores, mas tem umas bem boas, assim. Já no começo lá, a Old Snake é boa, a Love Theme, que retrata, assim, tipo, sentimento de guerra, uma tristeza ali, depois dá uma raiva. E tem uma música que toca no final, que é um middle das melhores partes da série, assim. E essa parte é bem boa. A música que eu vou escolher, a minha segunda, é a música do jogo Metal Gear Solid Portable Ops, né? Ela é música que toca aí quando você está fazendo a missão no aeroporto. Eu achei ela sensacional, a tensão que ela demonstra, todo aquele suspense que tem na música, é para aquele momento que você está jogando um jogo lá, aquela infiltração no aeroporto para você conseguir informação, aquela coisa básica. Então, toca aí. Bom, só pra citar aqui, a trilha sonora do Portable Ops, ela é composta aí pelo Akihiro Honda, Kazuma Dinouchi, né, Nobuko Toda, Takahiro Izutani, Norihiko Ribino, né? E pra finalizar, né, eu agradeço aí a participação do Snake novamente. Ai, muito obrigado, você fez a criança mais feliz do mundo. Infelizmente, cara, dá pra fazer uns 3 casts fácil de 2 horas de Metal Gear que você vai falar a história, e não vai entender no final das contas, cara. E mas também... você vai se apaixonar pelo enredo, cara. Porque é muito bem desenvolvido, muito bem produzido, cara. Isso vale a pena. Quem não jogou, jogue pela ordem de lançamento, vale a pena. Mas se você preferir fazer que nem eu fiz, jogue pelo 3, vai jogar Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, aí tenha dinheiro, compre o PlayStation 3 e vai jogar Metal Gear Solid 4. Agradecendo aí também a participação do Fernando, né? Ele que esteve presente no cast lendário aí sobre Street Fighter, Super Street Fighter, né? Abraço, pessoal. Snake! Então, eu agradeço também a participação aí. A gente tá no sétimo. Finalmente, a gente tá no sétimo. Aguardem que o próximo aí também é especial, né? Agora a gente vai fazer uma sequência de alguns episódios especiais. Mande sugestões aí de cast que a gente vai aceitar. Opine, né? Então, tchau, pessoal. Tava lá sentado, né, cara, na casa dele, assim, fumando, sei lá se ele fuma. Não, o Snake, ele nunca tira aposentadoria, porque sempre quando ele tira aposentadoria... Dá merda. Sempre tem uma equipe da SWAT chutando a porta e entrando na casa dele, forçando ele a fazer uma missão.